você quiser vencer, vai ser uma opção. Se você quiser viver, vai ser uma decisão. Sai da sombra de alguém e caminha por você. Jesus vai te ajudar e vai te fazer vencer. Não preocupe se ao teu lado só parece piorar. Você tem um Deus amado, Ele quer te abençoar. Acredite agora mesmo, vem aqui se arrepender. Jesus vai te ajudar e vai te fazer vencer. Aprendi que vencer na vida é uma opção. Que Jesus te ama tanto e não vai deixar você cair no chão. Há uma esperança para aquele que resolve enfrentar, vencer a luta. Ir em frente sem ter medo de chegar. Cerrar o punho, pisa firme, decidir que vai ganhar. Saltar muralhas e vencer com a firmeza no olhar. Dizer um sim quando for não. Dormir no meio do sofrer. Escrever livro na prisão. Pôr os gigantes pra correr. Fazer enfeite com as armas do inimigo e vencer. Há uma esperança em Jesus. Você decide vencer. Há uma esperança. Aprendi que vencer na vida é uma opção. É uma opção. Que Jesus te ama tanto e não vai deixar você. Com a firmeza no olhar. Dizer o sim quando for não. Dormir no meio do sofrer. Escrever livro na prisão. Pôr o gigante pra correr. Fazer enfeite com as armas do inimigo e vencer. Há uma esperança em Jesus. Se você decide vencer. Sem ter medo.